e me fez outra vez. Posso ver que em mim tudo novo já se fez. A felicidade reina em meu viver. Não posso mais olhar atrás. Esqueci o que passou. Esqueci o que passou. O amor constrói e me faz bem. É bom pro meu coração. Não posso mais olhar atrás. Esqueci o que passou. O amor constrói e me faz bem. É bom pro meu coração. Te limpou o meu ser, me fez contemplar todo o teu poder. Não posso mais olhar atrás. Esqueci o que passou. O amor constrói e me faz bem. E é bom pro meu coração. Não posso mais olhar atrás. Esqueci o que passou.